táxi 3561, 2169 a bordo, com 3 horas 55 alternando o bombinho. 3561 no táxi direito, entre Alfa, muito espera no 0 torre, no 895, altímetro no 02. Índia Alfa, 1895 com a torre no ponto de espera, 1092, é o ajuste da 3561. Boa noite, hoje é 6201 para o Galeão 380. 201, Galeão autorizado no 360, pêndulo 10. Decola 10, primeira curva direita da Eule da Bridge, controle em 1935, transponto 5565. Ah, afirmativo, autorizado 360 para o Galeão, no pêndulo 10, após conforme. Decola 10, primeira curva direita da Eule da Bridge, geral 3555, transponder Oxané, 6201. É 201 no correto, chama para o especificamento. Chama na posicionamento 201. Boa. Confirme, por gentileza. 35216, solicito também como final 170, se puder coordenar, por gentileza. 7, submanter 170, aguardo coordenação. Ok, 170, autorizado, aguardando a coordenação. Obrigado, amigo. Decolar, pistão 0, vento 100 graus, 101. Autorizado a linha, decolar, pistão 0, tá bem. Boa noite, ou Sené 6310, autorização Recife, 370, ciente do, da Serra. 6310, Recife, autorizado, 350, pelo 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle em 1935, transponder 5567. 350, autorizado para Recife. Via Brito 58, decola da 10, com primeira curva esquerda. É, preciso da PUC, atenção Aracaju. 5567 é o transponder, o controle é em 119, decimal 3563, 10. 310, correção, pode pegar estacionamento. Portanto. Tá 3662, Natal, copia? Opa, pensei que já não tivesse. Afirmativo, Natal 370 autorizado, Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Zipar. Controle 11935, transponder 5571. Tente então Natal 370 da pista 10, curva esquerda, Puca, Zipar. É pela Operação 10, é o Pesulô 10, 119.35 e 5571. Afirmativo correto, trampa de pegacionamento. Câmara. Decola 17, controle 19, decimal 35. Tá, 35, ó. Tchau, tá, 3, 5, 6, 1. Só 3561 no contato, radar na decolagem, sub e mantenha 360, saída árvore. 360, árvore. Voo número 3, chama o centro Recife agora, na frequência 1260, alterno 288. 360, 288, voo. Posição 1. 4071 autorizado no 01, chama táxi. Autorizado, chama. Autorizado autorizado Caleão 360, Upper Zulu 10. Decolada 10, primeira curva direita da Aula da Bridge, controle 11935, transponder 5563. Webjet 527 está autorizado, Galeão 360, Upper Zulu 10. Decolada 10, primeira curva direita na Aula Lisa, vai para a Bridge, 11935, a frequência de controle 5563, estamos no transponder Webjet 827. Coisa 7, correto, chama para o puxa sonar. Chama na coisa 7. estacionamento da Chanel 6201. Fica 201-05 autorizado, chama táxi. Está autorizado o estacionamento, vai apontar para o táxi, 6201. Táxi azul 40771, 3 horas e 50 de autonomia, 121 na borda, 0 na Ribeirão Preto. Táxi azul 6748, acionando de educação. Desse mantém a 4 mil pés, amplitude do metrô 9012. Autorizado voar o CA Vitor 368. Boa, 4.1.0.2, CA Vitor 368, web. Trip 52, eu nomeio a controla. Chama agora o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Chama Recife 6645. 85. Agora, obrigado, bom trabalho, boa paz no posto. Boa, você também. Pô. No controle. Prossiga 61. Chama agora o centro Recife na frequência 1260, alternando 1288. 260 e 288. Voador, boa noite. 4071, pronto. 0010. Autorizado, alinhagem de decolagem, turno 20 graus, 1294071. Autorizado, ingresso, decolagem 1024071. 171, decola os 28, controle 19, decimal 35. 1935, azul 4071. Obrigado, senhor. Boa noite, boa paz. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, passa 1300 por 360 na Dael. Azul 4071, não contato o radar na decolagem, submantenho 360, saída Dael. Sobe para o 360 na saída Dael, azul 4071. Obrigado, você também. Controle azul 4071, poderia voar direto da El? Autorizado. Ciente 4091. Jet 6748, desse mantém a 2500 pés. Ajuste de altímetro 1092, informe o final do procedimento RNAV. 2000 pés 1092, informará o final do procedimento RNAV, web 6748. Não, 1092. Aqui é fora, galera. Tá, 3662 com 163 a bordo, Fortaleza 245. 3662, taxa autorizada via parte 1 no India Alpha, ponto de espera da 10 Torre, 1 no 895, altímetro 1012. Parte 1 no India Alpha, ponto de espera 118. 95. 95 agora, tá, 3662. Pia 201, decola os 32, controle 19, decimal 35. 35, boa noite, bom. Tá pronto, tá 35, né? 301, decolado, se escuta. Xenair 6201, contato radar na decolagem. Subi, mantenha nível de voo 360, saída da El. Afirmativo, poderia voar direto Leda ao Xenair 6201? Autorizado. Autorizado direto Leda 6201. Controle 240, está passando o número 0, vou levar a frente. Salvador, boa noite, 0084, informação branca para o Roma, 5-0. Voo 9084, contato radar, desce e mantém ao nível 050, chegada à mara. 050 na mara, boa noite, 0084. Empresa no 07 autorizado, chama ataque. Ok, 1 no 9, 35. 1935. Empresa no 0. Vai com a brisa, por exemplo. Agora transferência que brilha a área do centro, a Ancor, e que se você já voar. Ciência 1405. Olha, é o 3662, boa noite, cruzando 2500 pés na sua escuta. Então, 3662, contato radar, submanter 370. 370, pode voar direto ao Natal? Azul 4071, no controle. 3858, Fortaleza autorizado, 370, Upper Zulu 119. Decola 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição frote. Controle 11935, transponder 5572. Distrito nível 320, conforme a situação de Centro Recife. Chama o mesmo centro na frequência 3325, 13325, alternando 1251. Gente, sobe Recife com 320, vamos direto o bridge, o centro no 3325, contornando 251, o 407. Obrigado, boa parte. Boa, você também. Objeto 6748 passou o 3 Serra Vista 366, completo o final do procedimento. E agora chame torre na frequência 118.95. 2895, boa noite, web 6748. Salvador, boa noite, WebJet 6748, final da 1-0, baixado para base, estamos avistando. Sente o 6748 avistado, cheque trem livre pouso, vento 120 graus, 109. Baixado travado, Web 6748, tem livre pouso, pista na zero. Gol 9084, desça até 2000 pés, ajuste de altímetro 9092, informe em que está utilizado o sinal do procedimento ELS X-Way. Pista na zero. Está autorizado também, voa a etapa. Gol 9084 para 2000 pés, 9012. É autorizada a chegada, reportará a estabilidade. Confirmado? Afirmativo. Só está autorizado voar a posição ITAP. Positivo. Da presente, voando ITAP, gol 9084. Olha o 6201, pode chamar o centro? Aguarde transferência, situação no centro. Aguarde. Controle ITAP 3662. Prossiga. Pode voar sem par? Aguarde. Né, 6201, no show, agora chamar o centro Recife, na frequência 13325, alternando 1251. 3361, né, 6201. Então, 3662, está autorizado voz de par. 3662, ligado. Via 310, táxi autorizado via parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera do 90 Torre, 1895, centímetro 90 no 2. Sete, quatro, oito, solos, quatro, um, livre Cancelamento da MGS 587, posição 4. 587 no 04, após a passagem do tráfego da Oceanair retaguarda, está autorizado chamar táxi. Após o Oceanair na retaguarda, está autorizado chamar táxi. Quatro, oito, na escuta. Alfa Juliette 05. 662, chama agora o centro Recife na frequência 1254.